Boa noite a você que nos assiste nesse momento pelo YouTube, pelo Facebook da União Rádio Web. Estamos começando mais um programa Visão Espírita nessa noite de quarta-feira. Hoje é dia 24, né? 24 de junho. Estou aqui, vocês já estão vendo, estou aqui com o Álvaro Vargas. Nós vamos fazer um estilo de programa que a gente gosta de fazer. Estávamos aqui, eu e Álvaro, conversando, um bate-papo gostoso entre amigos. Tem, obviamente, um tema central. Nós vamos falar sobre a família, principalmente focando um tema extremamente atual nesta época de pandemia, essa reclusão, essa quarentena que todos nós estamos aí, muitas brincadeiras sobre a convivência na dificuldade, e nós sabemos que a dificuldade, né, da convivência, principalmente se nós estamos todos confinados, não é, Álvaro? Então, Exato. eu vou dar aí, dá o teu boa noite, Álvaro, para a gente começar, então. Tal, tá, Serginho, boa noite aos nossos ouvintes também, nossos participantes. É uma alegria muito grande estarmos aqui interagindo, né? E, embora a forma como está sendo apresentada foi um artifício para superar essa dificuldade que toda a sociedade, no mundo, não só o Brasil, está vivendo. Mas o importante é a nossa boa vontade, a criatividade e fazer as coisas funcionarem. Então, espero que ao longo do programa, dentro do tema abordado, a gente possa ser feliz nas nossas colocações, mas sempre dando margem para que uma dúvida as pessoas possam mandar uma mensagem, de forma que, se não puder ser respondida hoje, será respondida de forma oportuna, né, Sérgio? Exatamente. E como eu mencionei, um tema bastante relevante, porque a gente conversa com as pessoas e que cada um tá recebendo, principalmente emocionalmente, né? De uma determinada maneira. Eu tenho visto alguns posts do Álvaro pelos locais que a gente tem em comum aí, no WhatsApp e em outros canais de comunicação. E Álvaro, até para começar o tema, antes mesmo de fazer qualquer pergunta específica, você tem tido uma postura muito boa, com uma visão muito legal desses tempos. O pessoal acha que é uma catástrofe, acha que tem muita coisa ruim, às vezes a gente fica olhando muito lado negativo de tudo que está acontecendo, mas eu acho que para a gente introduzir o tema, fala um pouquinho sobre o seu posicionamento, sobre o que está acontecendo no mundo, né? Essa pandemia, o lado bom de tudo isso que está acontecendo, o lado do espiritismo. O que que o espiritismo explica sobre isso, para que a gente já coloque todo mundo nessa mesma visão, que eu acho muito legal. Nós temos uma tendência, né, Sérgio e nossos participantes, de queremos resolver tudo para ontem, né? Não temos, às vezes, muita paciência. A gente esquece que o planeta Terra, que foi formado pela coordenação de Jesus, foi há 4 bilhões e meio de anos atrás. O Homo sapiens sapiens, realmente os registros apontam como 250 mil anos atrás. Então, teve toda essa formação da humanidade, Jesus coordenando nossa rota evolutiva, até a vinda dos hebreus, né, os hebreus libertando do Egito, né, em torno de 1.500 anos antes de Cristo. Depois, a própria presença de Jesus na Palestina há 2.000 anos. Depois, o advento do Consolador. Então, todo um projeto que existe para o mundo, ele não está sofrendo alteração. O homem pode retardar um pouco pelas suas iniquidades, mas Jesus está no leme da nau Terra. Então, vamos compreender, vamos ter fé em Deus, que os acontecimentos que se passam, que às vezes podem ser catastróficos ou ruins, eles são bons para a humanidade. Mesmo quando tem calamidades que aflige a Terra, está dentro da lei de transformação da nossa sociedade. O espírito é eterno, ninguém vai morrer. A gente vai mudar de plano, como já muitas vezes desencarnamos e voltamos para o mundo espiritual. Então, tem um projeto, você tem na Terra quase 8 bilhões de pessoas encarnadas e mais de 20 bilhões da erraticidade no mundo espiritual, se programando, vindo, voltando, todos os dias reencarnam pessoas e desencarnam pessoas. Mas Deus é um Pai bondoso e A nossa, às vezes, pânico, desespero, ou falta de paciência vai da nossa falta de fé em Deus. Se nós compreendemos o plano divino dentro das nossas limitações, porque entender Deus não é a nossa proteção, claro, mas nós podemos, pelo menos, nas nossas limitações, compreender o plano divino e entender que Jesus, conforme ele mesmo disse, que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia. O Mestre conhece cada um de nós, todas as almas encarnadas, todos os espíritos desencarnados, e segue um plano divino. Então, nós estamos vivendo um período mais conturbado, conforme as profecias já tinham predito, a época de transição planetária, que é o assodar das dores, é o momento das grandes provações, porque Jesus nos deu um período de mudar de comportamento ao longo dos séculos. A gente vê alguns desencarnes coletivos que aconteceram, como foi, por exemplo, aquele circo pan-americano em Niterói, acho que foi na década de 60 ou 50, uma coisa assim, se não me falha a memória. Era um espírito que estava resgatando um débito lá de, no ano 300 da era cristã, tá? Que é hoje a cidade de Lyon, onde eles provocaram a morte de mais de 1.000 cristãos. E 17 séculos depois resgatando. Então, nós temos um prazo de mudar de comportamento. Se a gente não muda, a gente está sujeito a certas intempéries, certas dificuldades, como aquele aluno na escola, que ele é relapso, ele não estuda realmente como deveria. Então vamos entender que o Pai Celestial nos dá muitas oportunidades, que Jesus coordena o nosso planeta. E nessa situação que nós estamos vivendo, é uma época que vai passar, como tudo passa, né, Sérgio? Exatamente, Alvo. Eu te disse exatamente, eu estava dizendo para o pessoal aí que essa visão que eu acho que é legal, é não ter a visão de que nós estamos soltos, nós não estamos num barquinho aí, sujeito a bater nas pedras e nada disso. Tem gente coordenando, gente grande, né, como a gente costuma brincar, coordenando tudo isso para que a gente use de melhor maneira o momento atual. Aliás, eu digo para os nossos participantes, aqueles que não conhecem a obra, mas aqueles que querem conhecer, se aprofundar mais, tem duas obras que nos dão uma lição de otimismo muito grande sobre o caminho da humanidade e mesmo o Brasil. É A Caminho da Luz, uma obra psicografada por nosso saudoso Chico, ditado por Emmanuel. Caminho da Luz mostra toda a trajetória da humanidade, mostrando realmente que quando terminar essa transição planetária, que vai se findar, pelo menos a maior parte, que ela tem um período mais longo, mas praticamente considera como concluída no final desse século. Tá? Então, a mensagem de Emmanuel nesse livro, Caminho da Luz, é muito interessante. E aqueles que querem entender um pouco mais do projeto divino a nível de Brasil, tem a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo Espírito de Humberto de Campos, também psicografada por Chico. Essas duas obras são obras para se ler e se estudar, e a gente compreender que, embora as questões que possam nos afligir no momento, elas nos afetem, mas nos dá a paz de espírito, a serenidade de compreender que tudo está dentro de um plano divino e que as iniquidades humanas têm limite. A gente vamos ver, por exemplo, a própria história, o Império Romano, que foi criado, claro, pela ordem de Jesus, que ele é o governador espiritual da Terra. Mas quando o Império Romano transgrediu demais, foi destruído. Foi a lei da transformação, porque já era ruim. Então, essas mudanças que acontecem, às vezes difíceis, nós temos que entender um plano maior. Tem males que a gente. Tem aquele refrão, aquele adágio popular, né? Há males que vêm para bem. Realmente a gente vê, poxa, o Império Romano, tão bonito, tão organizado, entrou depois naquele período difícil, quando cai o Império Romano. Pois é, mas aí deu oportunidade a outras nações se surgirem com outros valores, porque estava demais os desvios morais de Roma e a violência. Então tinha que parar isso aí. Então, essa época agora da pandemia, nós vamos entender que pode, inclusive, ser até uma bênção, né, Sérgio? Porque o mundo está na rota de periculosidade muito grande. Então, realmente, a gente fala que é ruim ficar em casa, mas pelo menos se abre a janela, respira um ar puro. E se tem uma guerra, por exemplo, vai respirar poeira atômica? Quer dizer, então vamos analisar que a gente não sabe o que se passa realmente nos bastidores das grandes nações, o que está acontecendo. Uma coisa é certa: Jesus está no leme da Nau Terra, e nós vamos chegar realmente ao seu destino. Tem um diálogo que eu acho muito interessante citar aqui, é um diálogo onde Ismael, guia espiritual do Brasil, ele conversa com Jesus, e aí já em torno do ano 1500 e pouco, tá? Quando o Brasil estava sendo ainda colonizado por Portugal, preocupado com o Brasil, das invasões que poderiam acontecer para as nações piratas da Europa, e Jesus fala, não se preocupa. As implicações humanas terão um impacto muito pequeno na rota que eu tracei para a pátria do Evangelho. Ou seja, lá atrás, 5 séculos atrás, Jesus está dizendo, fala, não vai mudar. Ou seja, o Brasil vai ter o destino dele, a nação dele, mesmo com todas as dificuldades que a gente vai vendo, que pode até ficar desanimado e chateado, é natural. Mas não perder a fé em Deus, e nós que somos espíritas, compreendermos que todas as nações têm a sua missão, e o Brasil também tem a sua missão. Então não vamos ter paz de espírito, serenidade, e claro, tentar vivenciar esse período familiar, né, porque é nessa hora que começa a aparecer as dificuldades, né? Vocês conhecem aquela história da... Isso é bem conhecido, quer dizer, repetitivo, mas a história daquele grupo de porco-espinho na caverna no inverno, né? Essa é boa. Então, isso dá muita questão da agora. Todo mundo é um porquinho-espinho, né? Cada um tem, nós temos nossos espinhos. Então, essa história conta que o inverno muito rigoroso, os porcos-espinhos entraram numa caverna. E estava frio, cada um queria chegar perto do outro para se esquentar, né? Mas aí tinha os espinhos. Se chegasse demais, furava, né? Então, tinha que chegar num ponto que chegava, mas não tanto. Então, realmente, agora, nós com nossos espinhos e com o inverno desse período de isolamento social, nessa caverna que realmente, no bom sentido, é o nosso lar, nós temos que usar cuidado com os espinhos, né? Recolher, pelo menos, né? Recolher, né? Na época que está mais complicado, recolher os espinhos. Tenta, se aproxima, mas como sempre, é como você fala, né? Respeitar o distanciamento, caso respeitar o espaço do outro, né? É importante que o casal sempre respeite o espaço do outro. Nós temos, aliás, tem um conhecido meu que dizia o seguinte, Alvo, a gente briga até com a gente mesmo, né? Porque nós temos nossos conflitos, nossas questões não resolvidas, todos nós. Então, se a gente briga até com a gente mesmo, que tirar, então, realmente, a família, a briga no bom sentido. Então, nós temos, realmente, buscar nessas horas... ter um pouco de autocrítica, um pouco, puxar um pouco para a consciência e não fazer um passar dos limites, né, Sérgio? Exatamente. Eu até coloquei, como essas duas obras que você falou realmente são fantásticas, eu coloquei aqui no rodapé, enquanto você estava falando, o pessoal não conseguiu pegar na hora que o Álvaro falou, está ali, e realmente é obrigatória. Normalmente eu brinco, Álvaro, que lê essas duas obras, economiza aí uns 15 a 20 anos de umbral no desencarne. Também se jogou pesado, hein? Vamos botar aqui uns 15 dias, né? Uns 15 dias. vamos começar no tema que a gente se propôs, até para você falar um pouco, como que a gente pode, então, compreender, você até já começou a tocar, né? Essa convivência familiar no tempo que a gente está vivendo, nos tempos da pandemia. Pois é, então a gente tem que entender que nós somos espíritos simples, fomos criados simples e ignorantes, e nós aí, através das reencarnações, nós vamos evoluindo. Então nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Mas ainda no mundo espiritual, a gente fez uma programação reencarnatória com os nossos mentores, que ela é flexível. E sabíamos de antemão algumas experiências que nós iríamos passar que seriam necessárias. Tá? Senão, não passaríamos por isso. Deus não dá uma experiência para a gente que eu não preciso aprender. Tá? Da mesma forma que a gente coloca um estudante para aprender o beabá ou depois a álgebra no colégio, o Pai Celestial nos coloca em situações que possam desenvolver os nossos sentimentos, a nossa intelectualidade, o nosso lado moral. Então, nós vamos vivendo essas situações. Então, hoje, realmente, a humanidade está um pouco mais isolada, está mais dentro de si, nos seus lares, deve ter uma razão de ser para isso. Então, nós temos que procurar entender a grande lição que o Pai Celestial nos conferiu, a grande oportunidade que Deus nos deu de estarmos em confinamento provisório por um tempo, talvez para fazer uma reflexão maior. Porque, se notar, a nossa vida sempre é muito corrida. O homem hoje do século XXI, ele é muito agitado. Ele está sempre correndo, preocupado com o tempo que vai fazer. Poucas pessoas retiram um momento realmente de reflexão. Né? Não guarda realmente um período de meditação, para um diálogo mais fraterno com a família. Às vezes o homem chega em casa, a mulher também, é aquela correria, preocupação com conta, com filho, problema. Enfim, não se conversa muito. Não se, às vezes não tem muito diálogo. Eu me recordo um caso interessante de um casal que estava se divorciando. E eles, por alguma razão, foram conversar com os advogados e quando desceram, saíram da reunião, já para acertar o divórcio, no elevador faltou energia elétrica. As duas ficaram presas por quase 2 horas, até que foi um blackout na cidade, não sei se foi em Nova York, não recordo tantos detalhes, as duas conversaram. Acabou o divórcio, porque realmente eles não tinham sentado, não tinha outra coisa para fazer, escuro. Tinha que bater um papo, até para não ficar muito monótono e ficar com medo. Então, essa falta de diálogo, essa falta de uma interação maior em família, realmente foi forçada. Se foi forçada, tem uma razão de ser. Então, vamos entender que esse momento onde tá os participantes da família estão mais isolados é um período, porque senão seria uma coisa muito egoísta, nós somos interagir com toda a sociedade. Você está vendo assim uma introspecção mal da família, porque realmente a família vive em crise, a gente sabe, não só no Brasil, todo mundo está precisando conversar, dialogar e se compreender melhor nessa época de pandemia. Então, vamos entender como uma lição necessária para a humanidade, não só para o Brasil. Você colocou um ponto importante. Primeiro, você coloca a questão de olhar o lado bom numa programação maior como humanidade. Depois você pede que o casal, nós estamos falando de relacionamento, né? Então, casal, filhos, as pessoas que estão aí, sogra, papagaio, né? As pessoas que estão aí convivendo. Faz tudo, até o peixinho do aquário faz até o peixe também. Do aquário, todo mundo tem que fazer a sua parte aí, né? Todos aqueles que estão convivendo, você coloca na como que a gente deve compreender, eu acho que a palavra-chave é essa aí, tem que ter um pouco de compreensão, porque a primeira característica é que a gente, convivendo com as pessoas, a gente já sabe de algumas manias, de algumas coisinhas que no dia a dia, como a gente sai para a rua, volta, você deixa para lá. Só que parece que acentua, porque existe uma convivência maior, né? Então, a compreensão, primeiro, da natureza do outro, por que o outro faz determinadas coisas, das motivações. Já você vai falar um pouquinho da formação da família, a gente vai ver que tem gente no relacionamento, na família, na formação da família, que vem para dar umas espetadas também. Faz parte do processo, né? E aí como é que a gente vai lidar? Eu acho que essa palavra-chave, vamos deixar uma palavrinha-chave aqui, compreensão. Para que a gente possa olhar o outro nesse período que é pequeno, é transitório, nós não sabemos quando vai terminar ainda, mas é um tempinho temporário dentro de toda a trajetória, um momento de pausa, você usou o exemplo do elevador aí, um momento para conversar, um momento para tentar entender a cabeça do outro, como é que funciona, né? Porque o nosso mundo ele tá muito diverso, a internet, as coisas acontecendo, a gente fica grudado na tela do celular, ou a gente fica focado em notícia, os aparelhos eletrônicos, de certa forma, estão nos transformando aí em autômatos, exagerando um pouco. Exato. E às vezes a gente, tem até um caso, né, de uma pessoa que começa a relatar um artigo que eu estava lendo outro dia, e ele começa a relatar assim que ele começou a estranhar, porque como ele tirou a tela, a cara da tela do celular, ele começou a ver que tinha mais gente convivendo com ele. Tinha outras pessoas dentro da casa ali, né? Então, de forma bastante cômica, ele foi narrando o encontro com as pessoas da família que lá estavam, E começando a dizer até algumas características interessantes das pessoas que ele mesmo não tinha reparado até então. Então é um momento muito bom, importante para a gente compreender o que é essa convivência e compreender o outro. Mas eu acho também, algo que eu vou puxar agora um pouco para nós, que é um tempo nosso também agora, não é? É um tempo para eu compreender. O que eu estou sentindo? Fala um pouco disso. O que eu estou sentindo? É compreender o que eu estou sentindo diante de tudo isso que está acontecendo. Olha, interessante, você está falando da compreensão. Tem uma expressão muito boa também que você pode colocar, que se chama empatia, é você se colocar na posição do outro, né? Você analisar, porque nós normalmente somos pessoas egoístas. Então, sabe? Então nós temos que aprender a conviver e nos aceitar com o nosso egoísmo, com as nossas dificuldades de ter empatia. E para isso, esse momento você colocou muito bem, que é esse autoconhecimento, essa autocrítica. Como é que eu vou mudar o meu procedimento se eu não me conhecer? Então, esse momento agora de reflexão é um momento que eu acho muito interessante de um desenvolvimento de autocrítica positiva. Se a gente lembra essa famosa frase que tinha no templo de Delfos, na antiga Grécia, né? Homem, conhece-te mesmo, né? E mais tarde Jesus fala acerca da verdade, buscar a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? A verdade é sobre nós. Se eu não me conhecer, se eu não entender a minha verdade, quem eu sou, onde eu estou, para onde é que eu estou caminhando, eu não vou mudar. Então, realmente, esse período é muito interessante. Eu nunca li tanto na minha vida como estou lendo agora. Tem de ler, tem que preparar palestra, preparar curso e tudo isso, mas de repente você tem que fazer o home office e você vê que você não precisa, eu, no meu caso em particular, eu tenho um tempo sobrando para ler. Então, você fica devorando o livro, você vai fortalecendo a sua autocrítica. Aliás, eu chamo a atenção aqui para os nossos participantes, por que é importante a leitura das obras espíritas? Por que é importante a frequência da casa espírita quando é possível? Quando a gente lê essas obras espíritas, você cria clichês mentais elevados e positivos. Você começa a entrar naquela atmosfera, por exemplo, pega um livro como Há 2000 anos, ou Ave Cristo, obras que contam assim, aquela saga dos cristãos, a dedicação, aquele amor à causa, a abnegação. A gente vê, nossa, eu tenho que melhorar alguma coisa. Então, isso provoca no indivíduo, em nós mesmos, um desejo de ser melhor. Superar as limitações. Então, esse período agora de isolamento, ele é muito interessante, porque além de dar condição de a gente usar o tempo de forma sábia, né, que é além boas obras, né, bons filmes, bons cursos tem na internet, mas também parar um pouco para se conhecer melhor. Não vamos ter aquela tola ideia de a pessoa dizer, ah, eu me conheço. Ninguém se conhece. Nos conhecemos muito pouco. Nós vamos levar centenas ou milhares de reencarnações para realmente nos conhecermos. Mas esse grande iceberg, que só tem uma pontinha que a gente conhece, ele é capaz de gradativamente a gente escavando e descobrindo um pouco mais, e se aceitando e, olha, aqui a Terra é uma escola, estou aqui para aprender, sou um aluno. Então o aluno erra, acerta, e assim. Nessa análise crítica positiva, que o espiritismo, nesse aspecto, é muito bom, é né, que ele mostra que o verdadeiro espírita não é aquele que é o muito elevado, não. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para superar as suas más inclinações. Então, não importa o estágio que ele se encontra, não é o Einstein, não interessa onde você está. Você realmente ele estuda e se esforça para ser uma pessoa melhor, então você é um verdadeiro espírita. Então, nesse momento, nós podemos ser verdadeiros espíritos fazendo essa autocrítica, essa autoavaliação, de forma positiva, nunca negativa, claro, e estudar, né, o Serginho? Exato, até você já introduziu essa questão. É o tentar utilizar da melhor forma possível, porque eu conversei com bastante gente remotamente. Eu estou em home office desde março, quando começou todo esse processo. Já estou cansado de ficar em casa, não tem posição mais, né? Hora trabalha sentado, hora trabalha deitado, hora trabalha de pé. A gente tá, o médico nosso, até a gente está brincando, o gerente médico lá, que é o meu parceiro, eu ligo para ele perguntando quando que ele vai me liberar para trabalhar. Né? E geralmente as pessoas procuram para não trabalhar, né? Eu queria ficar um dia em casa e tal. A briga é para tentar voltar para o trabalho, porque as empresas estão, obviamente, fazendo o seu papel social de procurar aquele que consegue trabalhar remoto, é, e ocupar o tempo da melhor maneira possível. Também ajuda, Álvaro, acho que na parte da introdução que você fez, é, de buscar um pensamento mais positivo em relação a tudo isso que está acontecendo, né? Existe muita teoria da conspiração, né, de crise, fim do mundo. Como que a gente usa o nosso tempo para que a nossa cabeça fique mais equilibrada nesse isolamento social? Fala um pouco disso para a gente. É, realmente, essa pressão, quando você é submetido a uma pressão, você tem duas opções. Você pode se revoltar, qualquer experiência da vida, né? Você quer ficar revoltado, negativo, ou você pode sublimar, você pode superar. Então, o Espiritismo sempre nos mostra, né, que essas experiências que nós estamos atravessando, nós podemos ganhar muito com isso. Às vezes, uma experiência que é negativa, a gente vai ver que ela provocou uma reação e a gente superou. Ó, a própria reencarnação é isso. Nós estávamos na erraticidade do mundo espiritual, na cidade, a gente pega as mensagens, né, em cidades bem organizadas, de paz, honestas, éticas, muito bonita a cidade espiritual, nós estávamos. Mas lá você tinha que reencarnar aqui para. Vai ter fome, vai ter frio, tem que ter um corpo físico, tem que correr atrás de emprego, tem que trabalhar. Então, é uma provocação, você vai reagir. Você pode ser um cidadão honesto, trabalhador, dedicado, ou pode descambar para a criminalidade, para a corrupção, para outros erros. Então, essa pressão reencarnatória, guardando as proporções, é a pressão que nós estamos sentindo hoje. Então, dentro de casa, dentro do lar, a gente tem aquela dificuldade, se sente enjaulado, você quer sair, você quer correr. O homem é um ser gregário, ele quer interagir com outras pessoas. Então, ele ficar sem poder interagir é terrível. Graças a Deus e a bondade divina, a gente vê que realmente é de surpreender. Nós temos hoje a internet. Estamos aqui conversando com várias pessoas, mesmo confinado nos nossos espaços. Imagina se não tivesse internet para conversar, para se ver, para se comunicar. Como seria difícil isso? E a internet é uma coisa nova. Eu já estou de outra idade, né? Mas me lembro que quando apareceu o telefone celular, foi uma conquista gigantesca. Eu nunca imaginei que eu podia ver a imagem de alguém no telefone. Então você vê como Deus apareceu as dificuldades. Deus dá o frio conforme a roupa também, né? Então, um cobertor. Então, hoje, o cobertor que a gente tem, o agasalho, realmente é essa internet, que ela permite, você pode acessar todos os museus do mundo, obras, pode conversar com as pessoas. Então, é uma dificuldade, mas ela provoca uma reação que a gente espera que as pessoas sensatas e ponderadas, elas usem dessa reação um aspecto positivo, para crescerem em todos os aspectos moral e espiritual. A frase que você usou agora há pouco é: Deus dá o frio conforme o cobertor. Assim, essa frase já remete a toda a explicação que você deu. Assim, tem um planejamento anterior, tem um planejamento numa mudança de curso, tem coisa que não é pré-planejada, porque o homem também tem o livre-arbítrio e ele faz algumas besteiras e o plano espiritual vai se utilizar daquilo que aconteceu para redirecionar, para rever o plano, porque plano, acho que é uma característica de qualquer plano, você e eu vivemos um mundo corporativo, é que, via de regra, ele vai mudar. Qualquer projeto tem o plano A, o plano B, o plano C. Exatamente, a gente já sabe que alguma coisa vai acontecer de errado, uma atrapalhada qualquer, e vai ter que redirecionar. Vai. E tem gente antecipando, né? O plano espiritual tem essa capacidade de antecipar, baseado no, nas nossas inclinações, aonde a coisa vai dar. E aí existe toda uma preparação antes do fato, mas já sabendo previamente o que vai acontecer, nós não estamos soltos, né? Nós estamos sem esse controle. Por isso que foi muito boa, inclusive, a referência que você deu do Caminho da Luz e o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque foram os dois livros que mais me maravilharam dentro do Espiritismo para entender o mundo. Porque é uma coisa que a minha filha, que tá nos ouvindo, aí está nos vendo, ela me perguntava quando ela era mais nova. Pai, não consigo entender esse mundo. Ela não conseguia. Ela falou, acho que eu sou de outro planeta. E eu expliquei que ela é mesmo, na verdade. Mas, Sérgio, interessante você estar falando aí da planificação. Tem uma outra obra aqui, se quiser anotar também para os nossos companheiros, se chama Transição Planetária, ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Nessa obra tem uma passagem interessante, que ela trata do tsunami que afetou a Indonésia. Antes do tsunami chegar, já estava tudo no mundo espiritual preparado, os hospitais espirituais de campanha montados, aguardando o desencarne, que foi mais de 300 mil pessoas. Ou seja, ia haver um desencarne coletivo e já tinha hospitais ambulatórios prontos, preparados no mundo espiritual para essa desencarnação coletiva que era necessária. Tá? Ou seja, é tudo muito organizado. A gente acha que aconteceu... Gente, isso aí acontece. Deus, quando manda alguma coisa, a gente pode não entender. Mas a nossa fé em Deus é que vai nos dar certeza que é uma coisa boa frente a uma coisa muito ruim que poderia acontecer. Mudei um plano de voo uma vez na minha vida. Entendeu? Eu tinha que fazer uma viagem, mudei. E eu não peguei o avião que teve um acidente, entendeu? Um acidente aéreo. Então, eu escapei porque eu mudei. Porque eu tinha uma reunião espírita que eu não queria faltar. Vou ser espírita nessas horas. Então, eu mudei minha programação de viagem por causa da reunião espírita. E foi minha sorte, né? Não peguei o voo que realmente não escapou ninguém daquele acidente aéreo. Então, ou seja, tem coisas que vão acontecer na vida da gente, você vai ter uma intuição para empatar aquilo, e a gente não compreende, mas começa. Se a gente tem fé em Deus, a gente vai entendendo que tem tudo um projeto maior por trás dos grandes acontecimentos que estão acontecendo. Aí você já me deu o gancho para uma outra pergunta. Eu vou mandando pergunta aqui, tá? Até porque nós estamos falando de uma pré-programação. Então, esse relacionamento familiar é alguma coisa pré-negociada, planejada, pré-existente. E significa que o casal, os membros da família, eventualmente, foram planejados, se conheciam antes da reencarnação. É muito variável, mas geralmente é assim mesmo. Né? O homem hoje que está aqui casado com a sua mulher, ela e sua esposa, não quer dizer que quando ele vai desencarnar, nas muitas encarnações, ele tem 10, 15 esposas. Geralmente é a mesma. Tá? Quando eu vejo um casal, alguém fala assim, nossa, nessa encarnação eu cumpri meu projeto, agora não vou ficar mais com a minha mulher quando eu desencarnar. Eu acho isso uma tanta ingenuidade. É como se alguém chegar para mim e falar, escuta, eu cumpri 100% do meu projeto reencarnatório. Então, nós, quando saímos bem, cumprimos 20%. Então, com toda certeza, quem está hoje casado com a sua esposa, a esposa com o marido, se ele é bonzinho ou se ele é chato, tolere e trate muito bem, porque provavelmente irá várias reencarnações juntas. E quando a gente vê um casal, uma família bem organizada, com toda certeza, não é a primeira vez que estão juntos. Tá? No livro Nosso Lar, tem um diálogo do Lísias, que foi um enfermeiro que tratou André Luiz quando ele desencarnou. E, inclusive, o André Luiz ficou na casa do Lísias, no mundo espiritual Nosso Lar. E Lísias, então, convida André Luiz para assistir um concerto musical, porque nas cidades espirituais são muito organizadas. Tá? O pessoal vai para música ao vivo, concerto musical, e apresenta, então, André Luiz, a noiva dele. Então, ele fala assim, nós vamos reencarnar, vamos nos casar novamente, porque na última encarnação que nós tivemos, fracassou, por minha culpa. Ele não entrou em detalhes. Ou seja, ia tentar mais uma vez um relacionamento juntos, estarem juntos. Então, a reencarnação, a formação da família, está muito ligada à própria escola. O que é a nossa escola? Planeta Terra. Provas e expiação. Então, realmente, as famílias são provas e expiação. É isso que realmente está acontecendo. Agora, dentro desse mecanismo de provas e expiação, tem realmente também a questão da reparação. Né? Geralmente, quando uma pessoa mais evoluída, no aspecto moral, no aspecto espiritual, geralmente quando tem as dificuldades que está atravessando, pode ser realmente seja reparação. Porque ninguém vai subir na escalada evolutiva se está com alguma coisa para trás presa. Vai ter que descer os degraus e ir lá ajudar a pessoa que, por alguma razão, provocou alguma coisa. Então, o que a gente quer no mundo espiritual é paz, é serenidade, é equilíbrio, tranquilidade na consciência. E se a nossa consciência está pesada, pouquinhas coisas que eu fiz, vai reencarnar novamente e provavelmente repetir a mesma experiência, o que não é ruim. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas Álvaro, será que a gente pode ser feliz aqui na Terra? Depende do que você entende de felicidade. Tá? O espírito entende que felicidade é a sensação de dever cumprido. Né? Conforme Jesus ensinou, né? Meu pai trabalha, até hoje eu também trabalho. Jesus, o mestre, dizia, eu estou aqui para servir. Então, quando nós compreendermos a beleza de servir, ser útil às pessoas, inclusive no relacionamento familiar, a gente vai realmente pode ser feliz, porque a consciência está em tranquilidade. Eu sei que ainda é uma coisa muito longe do desejo que as famílias sejam organizadas, mas as famílias vivem em crise. Mas, gente, nós temos eternidade para corrigir isso. Aí, né, Sérgio? Então, se realmente tem as dificuldades agora, vai repetir a experiência. Eu até brinco com minha esposa e falo, eu vou casar novamente. Viu? Tá jogando praga nela. Acho que eu vou casar novamente. Pai, ai, será? Você vai ficar assim todo o tempo de centro espírita? Né? Acho que pai, eu vou continuar, viu? Só mudar o planejamento, ela vai pensei, sair. Ah, casei com o pastor. Nós temos, você estava falando, eu lembrei, porque também tem aquelas situações onde os espíritos que se afinizam, um vai embora, vai para frente, né, avança no progresso, e rapidamente eu lembrei do livro Renúncia, da coleção Há 2000 Anos, da Alcione. Né, ela volta sendo alertada, porque é um planeta de provas e expiações, ela volta para auxiliar. Eu nunca lembro o nome dele, mas se não me engano era Carlos ou Cláudio. Pollux. O Pollux, ele só fazia, só aprontava, né? Só aprontava. Era uma atrás da outra. Uma atrás da outra, né? Aí a Alcione, ela estava na constelação de Sirius, né? Um planeta elevadíssimo. E ela desce, reencarna na época da França para ajudá-lo. Tanto que isso chama renúncia, né? Renúncia. Ela vem e ela ajuda, dá a mão a ele, né? Então, eu acho que nessa encarnação, Jesus inclusive tem uma máxima muito interessante, né? Ele fala assim, entre mais ou menos assim, perdoa ou entre em sintonia bem com seu irmão quando está a caminho com ele. Você não guardar rancor. Porque de qualquer projeto que nós tenhamos para a nossa vida profissional, qualquer ideal, nada é mais importante do que a família. Porque é nosso primeiro karma, né? É o próximo mais próximo. Se eu não conseguir harmonizar, casar o homem e a mulher, se harmonizar e viver em paz, a gente vai viver em paz com quem? Com o vizinho? Com o funcionário da empresa? Então, o primeiro exemplo de ser cristão é dentro do próprio lar. Então, eu tenho que ver isso aí. Então, eu tenho que trabalhar. E quanto mais paciência, quanto mais nós evoluirmos, a transformação moral, mais facilita esses espinhozinhos do porco-espinho vão se dar parados, né? Tem aquele cortadorzinho de unha, você vai cortando os espinhos, aí os porquinhos vão ficando mais juntinhos. Quer dizer, na verdade. No mínimo a gente ganha umas rolhas para colocar. Né? Também a rolha me ajuda. Então, assim, o conhecimento, a vivência, a transformação moral facilita muito. É claro, bem da verdade, quando o casal ele é um casal espírita, você tem mais liberdade de conversar e dialogar. E vamos conversar o teu diálogo dentro do espiritismo, que é o cristianismo redivivo, o postulado dos cristãos. Quando o casal tem religiões diferentes, ou realmente não tem religião nenhuma, fica muito mais difícil. Tá? Aí realmente o relacionamento não é muito fácil. Agora, vamos lembrar, que é muito importante, que o mais forte sempre ajuda o mais fraco. Aquele que é moralmente mais evoluído, Ele é o mais forte, ele tem que dar mão ao mais fraco. Agora, se o mais fraco também fizer corpo mole, eu costumo dizer que o casal, viu, Sérgio, é como se fosse dois alpinistas subindo uma grande montanha. Olha, o mais forte, o mais habilidoso, vai na frente, puxando as cordas, colocando as travas para subir. Agora, o que vem atrás tem que também fazer força. Se ele se pendurar na corda, os dois vão cair, né? Quer dizer, então, a figura do alpinista é muito interessante. Então, o mais forte vai puxar, vai ajudar, mas o que vem atrás, o mais fraco, tem que colaborar. Então, tem realmente, o sucesso do relacionamento é totalmente os dois, né? Pertence aos dois. O fracasso pertence aos dois, o sucesso. Nunca tem um sozinho, que o fulano ou a fulana, não. Sempre são os dois. Tá? Um pode, talvez, ter um equívoco maior, mas sempre os dois, eles são responsáveis. Eu quero aproveitar, Álvaro, agora para encaixar já uma outra pergunta, que tá gostosa a conversa, né? Já que você falou desse planejamento, fala um pouco disso, como é que é analisado? Nós estamos falando de casamento, esse casamento obedece uma programação anterior, e a segunda parte da pergunta, né, o que é analisado para que esse planejamento seja feito? É sempre relacionado, Sérgio, quando nós estamos no mundo espiritual, a gente tem uma visão mais ampla do nosso passado e do nosso futuro, e da nossa consciência. Ninguém quer ficar com consciência pesada, você vai sentir mal, a pessoa se sente muito mal, quem se tenha prejudicado. Então, você sempre vai querer reparar, de alguma forma, as pessoas que você possa ter prejudicado. Esse é um dos pontos que vão levar à formação das famílias. Então, muitas vezes, a gente vai ver que a esposa é difícil, o marido é difícil, ou os filhos são problemas. Vamos compreender que ali está um grupo que está reunido para saldar antigos débitos morais, tá, e espirituais. Então, se reuniu não foi à toa. Não é ali um grupo de Madre Teresa de Calcutá com Gandhi, não. É ali são gente realmente, como todos nós, com limitações sérias. Assim que é fundamental o evangelho no lar, a harmonia, todos trabalharem pela harmonia, sabe? Aprender a conviver bem em família. Eu estou mais de 40 anos casado com minha esposa, estou fazendo 40 anos agora de casado, né? E mais de 43 anos de relacionamento. Uma técnica, como espírita, já era espírita quando conheci minha noiva, minha esposa agora, eu usei o seguinte critério, porque nós temos nossas limitações. Olha, o negócio é o seguinte, quando alguém errar, o outro só pode reclamar uma vez, não pode falar mais. Então, quando eu errar, isso é terrível. Você errou, aí vem a mulher ou o homem falar e ficar repetindo. Parece que fica o negócio espetando, né? Então, aí, quando eu errava, minha esposa falava, eu murchava a orelha, porque, bom, vou ouvir porque só vai ter uma vez. E eu vice-versa. E se viesse, não, isso aí já foi falado. Aí agora não pode falar mais nada. Mas você sabe que me ajudou muito, um casal jovem, embora espírito, mas não tinha tanto conhecimento, me ajudou muito a parar essas espinhas aí do porco-espinho, que dá a conseguir colocar junto. Vamos entender que nós não somos almas assim tão evoluídas, tá? Com Alcione, né? Os Alciones que chegaram aqui na Terra, isso aí são casos específicos. Nós somos todos almas e espíritos endividados, com uma bagagem de equipe muito grande. Então, lá no mundo espiritual, dentro da sua pergunta, é feito todo um dossiê do que onde eu errei, onde eu acertei. Vou programar a reencarnação, que é sempre flexível, porque nós somos muito limitados, a gente programa uma coisa e depois faz outra, então tem que ter uma flexibilização. E você vai reencontrar com aqueles que você, por acaso, tenha prejudicado, ou que você tem algum débito. Então vão estar se reencontrando, vão formar a família, e é assim que acontece. Se realmente o indivíduo cumpre a sua missão, o homem é um bom pai, um bom marido, a esposa é uma boa esposa também, os filhos, aí realmente se libertaram daquele karma. Aí tudo bem. Mas se não, vão reencarnar novamente e vão repetir a mesma experiência, sempre baseado nas existências pregressas que aconteceram, onde nós erramos e onde nós acertamos. A vantagem do espiritismo que eu vejo quando se trata de família é porque ela desperta um pouco mais esse questionamento para nós buscarmos errar menos. Ele ajuda, tá? Mas é claro que cada um tem as suas limitações. Vou entender que Cada dia você tem novas oportunidades, e o que não for feito nessa encarnação, paciência, será feito na próxima encarnação. Então, nós temos aí, novamente, muitas chances que o Pai oferece nas reencarnações a cumprir nosso projeto. Não vamos aqui remoer o passado. Eu costumo dizer que quem gosta de passado é museu. O museu é cheio de coisa velha, né? As múmias do Egito, tem lá um monte de esqueleto, um monte de coisa, mas para a gente, não, nós não somos museu. Museu é só para visitar, aprender o aspecto histórico, que é relevante, é importante, mas a nossa existência, nossa vida, é seguir em frente, sempre. Que legal. Eu tenho uma pergunta do pessoal que está nos assistindo, eu vou até colocar aí na tela. Está muito antenada com o assunto que nós estamos falando. Esse planejamento, primeiro, vou fazer duas perguntas em uma usando a pergunta dele. Primeiro aspecto, a gente sempre casa com a pessoa que nós combinamos na erraticidade, é uma pergunta, e a segunda pergunta é essa aqui do nosso amigo Omir Raimundo, que é: a pessoa pode mudar o plano? Quer dizer, ele pode fazer um planejamento e alterar esse planejamento no plano físico? Ou seja, usar o livre-arbítrio para casar com uma outra pessoa? Olha, o planejamento reencarnatório... Foi a primeira pergunta, o planejamento reencarnatório, né? Você perguntou. Isso, exatamente. Você estabelece porque, na verdade, nós temos débito com muitas pessoas. Existe aquele grupamento que vai estar ali junto. Então, o José pode encarnar, talvez, olha, melhor você, José, você encontrar a Maria, porque você deve mais a ela. Mas, no meio do caminho, apareceu a Josefina, que também não tem problema. A Maria vai entrar para outra encarnação, não tem problema isso aí, tá? Porque nós temos tantos débitos para pagar que vai ser com uma, vai ser com outra, não é problema isso aí. Porque é flexível esse projeto. Agora, se no meio do caminho também tem mudanças, também a pessoa faz, seja feliz, seja ético, né? Muda essa programação. Agora, se tem um débito pendente, vai ficar para outra encarnação. Você adiou o débito. Então, se eu estou devendo ao banco uma importância e não pago, depois vou pegar no outro banco. Pera, mas aquele banco vai me cobrar, o gerente vai vir atrás de mim, entendeu? Então, quer dizer, a única maneira que você tem de eliminar alguns débitos sem precisar reencontrar a pessoa é você sendo a pessoa, sendo extremamente caridosa, como diz o apóstolo Pedro, né? O amor, ele lava a multidão de pecados. Então, todo o bem que eu planto, elimina muito ou atenua os karmas que eu tenho que passar. Então, de repente, às vezes, esse relacionamento que não aconteceu, vai se reencontrar novamente, mas não necessariamente vai precisar casar. Então, não existe uma regra assim, rígida. O importante é nós evoluirmos e saudarmos os nossos débitos. Isso que é importante. Que pode ser diretamente com aquela pessoa ou até com outra também. Tá? Então, eu conheço vários casais que aconteceram isso. Estavam juntos, separaram, foram para outro lugar e viveram muito bem. Não tem problemas. Até porque você não sabe exatamente se aquela primeira formação era ideal. Tá? Então, a pessoa vai fazer o quê? Né? Está vivendo bem? O que eu gosto no Espiritismo e nas respostas que a gente acaba dando é a gente sempre começa a frase com depende, né? Porque muitas pessoas às vezes querem estilo adivinhação, como se fosse alguma coisa pragmática, como se fosse 1 + 1 = 2, e viver não é 1 + 1 = 2, na verdade, né? 1 + 1 pode dar 3, dependendo da equação. 1 + 1 = 0, na verdade. Por que isso? Porque tem o livre-arbítrio das pessoas envolvidas. Acho que você elaborou muito bem esse aspecto. E o livre-arbítrio, ele é extremamente respeitado pelo plano espiritual. Existe um planejamento. E o planejamento constantemente, como nós falamos agora há pouco, em virtude das decisões individuais, as rotas vão sendo corrigidas, né? Aquilo que eventualmente é traçado pode sofrer alguma mutação. Eu queria chamar a atenção. Eu queria chamar a atenção do que você colocou, pegando um gancho, Sérgio, dois assuntos. Primeiro é que quando eu falo da separação, nós temos que compreender que o problema que está acontecendo hoje na nossa sociedade é a banalização. Aí é outra coisa. Então, você tem, por exemplo, o IBGE mostra que os casais, depois de 15 anos, 55% dos casais já se separaram. Não quer dizer que vão ficar separados, porque geralmente o homem, né, eles separam o mesmo de homem, depois já tá com outro casamento. Mas realmente aquele inicial, essa separação está muito, muito alta, esse nível. 55% depois de 15 anos é muito alto. Então é uma banalização. Outra coisa que você falou também sobre livre-arbítrio, olha como é que livre-arbítrio é interessante, o respeito que a espiritualidade tem para o livre-arbítrio. Tem aquelas passagens de Jesus fazendo algumas curas. Algumas curas foram parciais, as pessoas depois até voltaram a ficar doentes novamente. E algumas curas foram totais. Essas curas totais só aconteceram com missionários que reencarnaram com aquela enfermidade para ser curada por Jesus. Então, assim, eles queriam ajudar na tarefa de Jesus para revelá-lo como Messias. Eles vieram com uma doença de nascença para ser curado, para Jesus o curá-lo. Entendeu? Então, quando Jesus o curou, ele não comprometeu a lei de ação e reação, que programa que a pessoa, pelo livre-arbítrio, pode errar. Então, realmente interessante pensar. A lei de ação e reação que rege as nossas atividades, que é uma consequência do nosso livre-arbítrio. Se nós cometemos equívocos, nós vamos estar realmente ferindo e vão agredindo a lei e seremos agredidos por ela. Né? E, eventualmente, você falou ação e reação, é bem ao encontro dessa pergunta que vem agora. Se eu prejudiquei alguém, até eu vou, de uma forma bem humorada, uma vez na casa estava explicando ação e reação num dos trabalhos, a senhora me perguntou assim: quer dizer então que se eu não lidar com as coisas que eu tenho que lidar, eu vou reencarnar com traste? Ela falou de uma maneira bem carinhosa sobre o esposo. Como é que funciona esse processo? Se eu prejudiquei alguém em uma encarnação, eu devo passar pela mesma experiência que eu causei numa próxima encarnação? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Porque aí você estaria um ciclo sempre de... teria que ter sempre um criminoso e uma vítima, né? Não é assim que funciona. Ele pode acontecer ou não, e a gente pode atenuar o nosso efeito. Eu contei o caso daquele incêndio no Circo Pan-Americano de Niterói, que quase 500 crianças perderam a vida, pisoteada, né? Um incêndio terrível, uma tragédia na época. E eram aqueles responsáveis do Circo Romano, para homenagear o general Galo, que chegava lá na... que é onde é Lyon hoje, a cidade de Lyon, na França, e mataram os cristãos. E crianças, velhos, foram massacrados com fogo, com cavalos. Ou seja, tiveram 17 séculos para semear o amor e não semearam. Então chegou um ponto que eu falei: não dá. Você teve aí 8, 9 encarnações e não plantou o amor. Então eu posso, através do amor, da vivência cristã, atenuar muito dos efeitos negativos das minhas ações passadas. Aí sim, a lei de ação e reação, ela é dinâmica. A todo momento eu estou mudando, vamos dizer assim, a palavra karma, eu estou mudando o meu karma. Se eu tenho que passar por uma experiência negativa, com convivência com alguém, mas eu só pedi para ser uma pessoa tão boa que não precisa mais. Ela já não vai, não tem necessidade, ela já eliminou essa necessidade. Então, agora, a pessoa que fala para o outro que é um traste, eu acho que é uma coisa muito pesada, né? Álvaro, é uma forma carinhosa, né, de falar. Álvaro, o pessoal está bombando aqui nas perguntas, estão vindo. Primeiro que eles estão elogiando muito as suas explicações, estão muito felizes com as explicações que você está dando. E está tendo algumas perguntas, ó, quer ver? Vou jogar na tela aqui. E quando a gente... Algumas pessoas dizem que tem dedinho podre. Você já ouviu essa frase, não? Não. Dedinho não podre. Escolhe errado. Não. Né? Assim, escolhe não errado. Consegue, não consegue. O dedinho é podre. Ele, não, ele acaba... A pessoa, o homem, a mulher, acaba escolhendo errado. E veio uma pergunta da nossa ouvinte aqui, a Rita de Cássia. E quando a gente não acha essa cara metade? Essa pessoa, a tampa da panela, como a gente fala no interior... Olha, que a gente faz? Nós temos que entender a soledade, a solidão, também é uma prova, também é uma experiência. Pode acontecer na viuvez, por exemplo, ou pode acontecer na presente encarnação. a pessoa não encontrar realmente o parceiro ou a parceira indicada. Eu sempre acho, quando é possível, né? Porque tem dois casais de filho, então eu lidei com todos os problemas, né? Então eu falava com minha filha, para que terminava com o namoro, ficar desesperada que tinha que ter um namoro. Calma, vai aparecer bonita, vai aparecer alguém. Então, assim, essa necessidade de ter um parceiro, tá? Eu acho melhor, né? Tem aquele velho ditado, antes só do que mal acompanhado, viu? Então, faça uma escolha sensata, alguém que realmente seja... Agora, não pode também escolher demais também, né? Tem outro ditado também, quem escolhe muito acaba sendo escolhido, né? Então, cuidado com essas escolhas, ficar escolhendo demais, ser muito exigente. Eu, quando era jovem, me influenciou muito a obra que eu falava de Mahatma Gandhi. Eu sempre admirei muito o Gandhi, embora tenha suas limitações, mas admirava muito ele. Gandhi foi o libertador da Índia, do Império Inglês. Ele pregava não violência, foi muito importante isso, não violência. E conseguiu libertá-lo da grande potência. Antigamente, o Império Britânico mandava no mundo, era a grande potência, o Império Britânico, e conseguiu libertar. Mas o Gandhi, ele foi apresentado para a esposa dele quando ele tinha 9 anos de idade. Ó, se casou, ele nem conhecia. Casou e depois, quando chegou a idade certa, ficaram juntos. E deu certo o casamento. Eu falei, nossa, se o Mahatma Gandhi nem escolheu a mulher, escolheram para ele e deu certo, por que eu tenho que me preocupar tanto assim também, que tem que ser a tampa da panela? Né? Então, eu acho que é muito importante que haja amizade, o diálogo, sabe? Isso é fundamental, tá? O diálogo, respeito. Você colocou um ponto importante também, que é... A mulher, ela teve muitas conquistas, sim, através dos tempos. E corre-se o risco dela ficar realmente um pouco mais exigente. Você está falando da escolha, né? De escolher muito. Porque, às vezes, a pessoa convive sozinha durante um tempo e depois ela não consegue também conviver com outra pessoa embaixo do mesmo teto, né? Às vezes acontece também esse aspecto. Então, tem que se olhar o aspecto individual de cada um e ver características. Você usou a palavra, falou, né, a palavra solitude. Eu tenho estudado um pouco sobre isso, eu tenho, às vezes, escrito alguma coisa nesse sentido. Solitude é diferente de solidão. E, às vezes, a gente precisa desse estado de solitude até para a gente se conhecer melhor, até para a gente criar uma certa independência emocional. É obviamente que cada caso é um caso, teríamos que daria para fazer um programa só falando sobre esse tema. Tem uma outra pergunta aqui, extremamente importante, da Catarina. Em caso de violência doméstica, a vítima vai precisar conviver novamente com o agressor? Olha, isso, que pergunta extremamente interessante, hein? Isso aí vai depender muito do casal. É muito difícil, não existe uma receita de bolo no relacionamento entre o homem e a mulher. Depende aí do perdão, da capacidade de perdão que a pessoa exerce, né? Perdoar e poder recomeçar outra vez. Mas tudo isso tem que ser feito, claro, com acompanhamento profissional. Se houve violência física, porque às vezes a violência verbal é até pior do que a física, né? A pessoa massacrar o outro, sabe? Então, eu conheci vários casos tristes nesse aspecto, sabe? Um aspecto psicológico, diminuir, humilhar, sabe? Então, isso é muito, isso realmente fere muito. Então, eu acredito que sempre é bom, num caso como esse, como é muito grave, que haja a presença de um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, de repente um policial, um delegado de polícia, um advogado. Eu acho que não devemos improvisar, porque às vezes o erro que aconteceu pode se potencializar. A pessoa agride o outro e se dá uma oportunidade. Não, isso não pode ser assim. Então isso tem que ser conversado para que não volte a ocorrer. Agora, exato, cada caso é um caso. Eu sempre acho muito bonito o perdão, mas o perdão não pode ser conivência com o mal, tá? É diferente. Isso. Não pode ser covarde. Se o indivíduo foi covarde na agressão de qualquer tipo, ele tem que ser responsabilizado por isso. Ela ou ele tem que ser... Então, tem que ser analisado Infelizmente, muitas vezes, particularmente a mulher que sofre mais, por isso inclusive tem uma lei, né, uma lei específica sobre isso, para tratar dessa agressão. Muitas vezes a mulher que não trabalha fora de casa, a mulher trabalha até muito mais que os homens, mas trabalha, muitos trabalham dentro de casa, né? É um trabalho muito árduo, que às vezes não é reconhecido, e aí é muitas vezes humilhado por aquele que realmente é um verdadeiro lagarto destruindo o jardim. Né? Então, realmente, eu acho válido, acho que é possível, desde que exista realmente um acompanhamento profissional sério para que isso realmente seja verdade. Está arrependido, não vai acontecer novamente. E se ambos podem seguir em frente. Legal. Álvaro, eu estou priorizando aqui, inclusive as perguntas estão vindo ao vivo, porque está interessante, tá? A Andréia Bonassa está fazendo a seguinte pergunta. A mãe de André Luiz também era mais evoluída e volta para reencarnar novamente com o pai de André Luiz para ajudá-lo a evoluir, certo? Certo. Ela está querendo uma confirmação. Isso, sim, o pai de André Luiz... É o pai de André Luiz, ele era muito rico e tinha uma vida extraconjugal complicada, né? Tanto ele vai ficar um bom período no umbral, né? Até numa região muito pior do que André Luiz. Então ela vai realmente reencarnar para ajudá-lo. Conheço vários casos assim, tá? De reencarnação. Ali você citou um agora, muito mais bonito, é Alcione, que veio lá da constelação de Sirius. Totalmente longe da Terra, num nível elevadíssimo, né? E veio para ajudar. Então, realmente, a mãe de André Luiz, um espírito muito evoluído, ela fez isso. É questão seguinte, o amor, os laços do amor são eternos, né? A pessoa vai evoluindo, dando oportunidade para o outro. Depois a gente vai olhar para trás e vai fazer isso. Tá muito da... Quantas reencarnações as pessoas não têm, abnegadas, mães, pais, reencarnam para ajudar aqueles que estão retardatários. Ele vai ajudar, vai dar a mão para levantar. Eu acho válido, acho muito bonito, porque esse gesto que a pessoa faz, de renúncia para ajudar o outro, demonstra já uma alma muito abnegada, né, para fazer isso. Né? Eu vou aproveitar essa fala tua, eu queria que você expandisse um pouco a sua explicação. Que você já falou um tipo aí. Quais são os principais tipos de reencontros que a gente tem aqui na Terra? Até para o pessoal que está nos vendo aí compreender isso aí melhor. Olha, vai depender muito do nível evolutivo do espírito, mas você tem, por exemplo, a Terra é um planeta de provas e expiação. Então, nós temos a questão das provas, a pessoa vai estar... quer testar a paciência. Eu acho que minha esposa veio com a prova para testar a paciência comigo, né? Tem que ter muita paciência, porque eu sou muito envolvido não tanto com atividade profissional, mas com movimento espírita. Então, ela veio com a prova da paciência. Então, é a prova, tá? Você tem a questão da expiação. A expiação geralmente é compulsória. A pessoa é tão atrasada, o indivíduo, que ele vai reencarna e desencarna sendo orientado por outros, porque ele não tem discernimento próprio para estabelecer uma programação mínima reencarnatória. Então, geralmente, expiação, a gente vai ver que as pessoas extremamente rebeldes, revoltadas com tudo, é a alma expiação. Já em almas em provações, ou em redenção, podemos ter outra expressão, são aqueles que resignados, têm os problemas, erra, acerta, são almas já em provação e resignação. Você tem também a combinação familiar para reparação. Muitas das vezes está muito parecido as coisas juntas. Tá? Às vezes é prova e reparação ao mesmo tempo. Às vezes é expiação e reparação. Então não tem um divisor de águas. É só dando característica, mas pode ser as coisas tudo combinadas junto na mesma família. Tá? Mas, explicando legal. Melhor, então a reparação geralmente, por exemplo, os homens, né, que geralmente já tiveram uma vida mais violenta em encarnações passadas, às vezes em lutas e duelos do passado, tirou a vida de alguém. Então ele agora vai ter o filho que foi vítima do duelo. Ele matou um corpo físico, né? Destruiu o corpo físico, então agora dá um corpo físico de volta, ele destruiu as possibilidades de futuro da sua vítima, que não pôde estudar, então ele vai dar, o corpo vai dar treinamento, vai dar estudo e vai dar, inclusive, o seu patrimônio quando desencarnar. Então, aí tem reparação. E tem também os reencontros de almas muito evoluídas, né? Mas aí, isso aí seria realmente são casos raros, né? Espíritos muito evoluídos que se encontram numa tarefa em conjunto que precisa da presença dos dois. Tá? Geralmente é muito separado cada um. Né? Mas às vezes se encontram almas afins. Né? Por exemplo, ali, quando você tem no livro Nosso Lar, a dona Laura, que abriga o André Luiz, na sua casa, ela está se preparando para reencarnar, porque o marido dela, se não me engano, acho que o Henrique, já tinha reencarnado, e ela ia na sequência. E parece que ela ia ser a mãe do Emmanuel, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Uhum. É, o Emmanuel já está reencarnado, né? Ah, é verdade, a gente, pelas contas, a partir da informação que o Chico tinha dado, né? Você, na tua fala, eu já estava procurando aqui, porque eu tenho uma pergunta que eu acho que a gente pode ligar com isso que você estava falando anteriormente. Às vezes, quando a gente vai explicar essa questão de planejamento reencarnatório, e aí, lendo Divaldo, Joana de Ângeles, a Joana fala muito que o livre-arbítrio ele é muito mais utilizado na hora da elaboração do planejamento. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio, quanto mais eu uso ele, mais eu tenho que colher o fruto do uso do meu livre-arbítrio, e algumas coisas eu sou levado a reboque, ou seja, é uma reação que eu tenho que lidar com ela. Eu costumo brincar assim, quanto mais eu uso, menos eu tenho, se eu uso errado, né? E algumas pessoas dizem assim, poxa, mas eu não escolhi essa encarnação que eu tenho. Acontece. Não podia ser alguma. Será que eu não podia pedir alguma coisa mais branda, mais calma? Né? Eu também. Como é que é isso? Eu também brinco com isso, Serginho. Eu também brinco com isso. Gente, eu acho que eu estava muito entusiasmado do outro lado. Eu acho que eu fui assistir alguma palestra lá no mundo espiritual, me entusiasmei e fiz a programação. Porque todos nós, a gente vive cada uma aqui, você fala, cara, não é possível dentro de um negócio desse, né? Eu estava conversando, você está lembrado da saudosa Zildeia, né? Da Zildeia Drovani, companheira dela, gente. E às vezes eu contava algumas experiências que eu tinha atravessado, eu falei assim, nossa, Alvo, o que você fez outra encarnação para passar por isso? Então, quer dizer, a gente vive certas experiências aqui, realmente complicadas, já tive muitas experiências complicadas, tá? Com acidentes e tudo mais. Então, a gente vai vendo que foi isso que foi estabelecido, porque você tem no mundo espiritual uma visão de futuro. E se você cumprir a risca aquela programação, você fica consciência em paz. Imagina se chegar do outro lado com alguma coisa. Eu me lembro que eu tinha uma pessoa, eu fazia um tipo de palestra que eu evitava fazer, era sobre o perdão. Por muito tempo eu não queria fazer palestra sobre o perdão, porque tinha um indivíduo que tinha me prejudicado e eu não conseguia perdoar. A vida inteira eu perdoei, eu levei vários anos para perdoar realmente, até encontrá-lo olho no olho. E dizer, teve as coisas boas que ele fez por mim, né? Então, as coisas ruins tinha que passar. E realmente, de coração lavado, perdoei. Foi a minha sorte. Poucos anos depois, ele desencarnou. Então, assim, te ver, se eu não tivesse me esforçado para perdoar, teria, em outra encarnação, agora encontrar com o sujeito, caramba, agora tem que encarar e encontrar com ele de novo lá embaixo. Então, às vezes, quando você está aqui na Terra, paciência, tolerância, perdão, sabe? Isso é muito importante, não guardar ressentimentos, não guardar mágoas, saber que cada um erra. Tem uma explicação muito bonita de Jesus, quando ele conversa com Pedro, acerca do perdão, de perdoar 70 vezes, 7 vezes. É muito bonito. Jesus fala para Pedro, na obra de uma das obras psicografadas por Amélia Rodrigues, escrito psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então Jesus fala para Pedro o seguinte: quando alguém nos agride, ele sempre tem razão. Aí Pedro ficou perplexo, porque, olha, se eu estou errado, mesmo que a intenção dele não seja boa, ele ao me corrigir de forma grave, é uma forma de eu procurar acertar. Se eu estou certo, eu tenho que compreender o nível evolutivo que ele se encontra. Então ainda assim ele está com razão, porque o nível evolutivo que ele se encontra é tão ignorante que ele não consegue ver de outra maneira. Então, ele está com a razão. Então, a gente vai entendendo por que Jesus falou perdoar 70 vezes, 7 vezes. Nessa visão, nós espíritas temos que ter, no relacionamento familiar em particular, né, o marido e a mulher em particular com os filhos, a técnica do perdão. Se eu, no meu coração, não consigo perdoar com facilidade, pelo espiritismo, pela luz do raciocínio, eu consigo entender e, pelo menos, abrandar e perdoar a ação negativa. Álvaro, eu queria fazer até um parênteses porque você tocou num ponto que eu... É um assunto que eu gosto bastante de relacionamentos. Relacionamentos de maneira geral, né? É, muitas vezes nós nos chateamos, nós nos magoamos pelo que nós entendemos que o outro fez, e não pelo que o outro realmente fez. Ou seja, pela nossa, a nossa reação está muito mais voltada para o que está acontecendo no nosso mundo interior do que no mundo exterior. Às vezes nós estamos preocupados com alguma coisa, alguém nos interrompe, a gente é ríspido, e não tem nada a ver com aquela pessoa, tem a ver com o que está acontecendo conosco naquele momento, alguma circunstância de trabalho, alguma coisa situacional. Então, observar, na hora que você estava falando, eu estava lembrando disso, observar a natureza do outro, porque muitas vezes a natureza do outro é agredir. E uma das características que mais a gente se magoa é quando a gente torna uma ofensa algo pessoal. Então, às vezes as pessoas vêm reclamar de chefe tirano, de pessoas que estão pegando no pé, eu falo, pô, presta atenção, será que essa pessoa é assim só com você ou ela está agindo dessa forma com outras pessoas também? Aí a pessoa volta às vezes para mim e fala, não, ela é assim, é um grosso, é assim com todo mundo. Eu falo, então não é pessoal, é a natureza dele. Já dá para entender o seguinte, tem uma frase no Evangelho que diz, nós temos que ter a mansidão das pombas e a prudência da serpente. Exato. Se eu tenho uma serpente por perto, eu tenho que ter prudência. É. Eu tenho que ter a mansidão das pombas, eu tenho que não agredir. Eu tenho que não buscar ser o agressor, porque Cristo nos alertava, né? Jesus nos alertava sobre a questão de esse é um planeta de escândalos, ai de quem os cometê-los. Assim, nós devemos buscar não agredir. Agora, olhar para o agressor como alguém de natureza, você observar e verificar, até você falou a questão da empatia, de observar como o outro está agindo e, de repente, compreender como ele é, tirar a questão da pessoalidade. Não é só comigo, é ele. Ele não está bem com ele mesmo, ele não está bem com a vida, com a situação. E aí eu paro de puxar para mim, porque quando eu puxo uma ofensa para mim e eu torno pessoal, eu acredito que é aí que fica mais difícil perdoar. Olha, o espírito em particular, ele não pode examinar só pela questão psicológica do relacionamento. Ele tem que ver além da matéria. Nós estamos aqui envoltos por uma multidão de espíritos. E tem a questão obsessiva. Eu tenho um parente, por exemplo, que é complicado, né, Leandro? Porque vive um processo obsessivo. Tem várias pessoas no nosso relacionamento. Tem pessoas que são médiuns, por exemplo, e abandonaram a mediunidade. Ou pessoas que sofrem uma influência muito grande porque não se preservam. Então, nesse momento, se um obsessor quer te prejudicar, ele pode usar essas pessoas, esses indivíduos, para te prejudicar. Tem um caso interessante que conta o Divaldo Franco, quando muito jovem ainda, ele era funcionário do público, ele estava no balcão e veio uma senhora pedir informação, ele falou a informação correta, a mulher deu um tapa no rosto dele, esbofeteou. E ele ficou assim, ele não fez nada para merecer aquele tapa, tá? Mas todo mundo viu e olhou sarcástico para ele, né? Ele ainda jovem, bonito, né? Achando que ele tinha talvez se dado a cantada naquela mulher. Então ficou uma coisa muito chata para ele. E o obsessor que usou essa senhora, essa jovem, menina, essa jovem, né, para provocar a reação dele, para que ele agredisse ela de volta. Só que, claro, ele, pela pessoa, com a postura moral, não fez isso. Então, assim, a gente vai vendo que muitas vezes tem um fator espiritual que é muito importante no relacionamento conjugal. Eu conheci casos de desavença familiar do casal, coisa que eu cheguei a examinar com mais detalhe no centro espírita, e era uma questão de envolvimento de obsessores muito pesada. Então, vamos analisar se o indivíduo está falando por ele mesmo ou está sendo simplesmente um fantoche da mão de obsessores para te agredir, para falar alguma coisa ruim. Não só em família, isso pode acontecer, como no ambiente de trabalho também. Então, no relacionamento, vamos analisar. Eu tenho pessoas que, no meu relacionamento, no meu ciclo, pessoas que eu gosto, que são pessoas difíceis porque têm uma sensibilidade, uma mediunidade não desenvolvida, ou desenvolvida, mas não realmente convivida de forma como deveria ser no aspecto cristão, que se toma joguetes na mão dos obsessores. Então, você fala, nossa, é difícil conviver com essa pessoa, é uma pessoa boa, mas nesse momento, quando ela está obsediada, ela fica terrível. Então, realmente, assim, vamos tentar analisar, não vão tentar ser muito rápido nas conclusões quando alguém nos agride. Pode ser dela, porque é uma pessoa inferior no aspecto moral, aspecto ético, mas pode ser também uma pessoa doente no aspecto espiritual, vítima de obsessão. Tá? Embora a gente saiba que ela tem responsabilidade também por estabelecer essa conexão obsessiva. Mas vamos tentar analisar de uma forma mais ampla. É, não vamos ser assim tão reativos, né? Pavio curto, não podemos ser pavio curto. A dica no próximo programa é falar mais sobre perdão. Tem duas perguntas aqui, eu vou colocar os dois ouvintes. O Mauro, ele está perguntando, o perdão então é um exercício interior? E a Cida Rota está dizendo, perguntando assim, seria perdoar o ato e não a pessoa? Você perdoa, quando você perdoa, quem agrediu, você vai perdoar a pessoa que agrediu. Veja bem, o fato de perdoar não quer dizer que você esqueceu a agressão. Tá? Você momentaneamente, quando a pessoa é agredida, a primeira coisa é não se vingar. Porque se a pessoa se vinga, ela se rebaixa ao nível da pessoa. Tá? A segunda coisa é a pessoa se trabalhar. É que aqui não pode criar mágoa, desejos, sentir. Porque se a pessoa for agredida, é sempre analisar quem agrediu é a pessoa doente. No aspecto espiritual, no aspecto moral. É uma pessoa que agrediu. E se acontecer essa agressão, aí que é interessante também. Nós entendemos, dentro do mecanismo de provas e expiação, que rege o planeta, eu tinha algum ponto de deficiência moral e aquela pessoa veio, quando me agrediu, ela me fez um bem. Se eu não reagir, isso é perdoar. Então, na verdade, quem me faz o mal, mesmo não desejando fazer o bem, me faz um bem. Porque eu me resgato do anodo moral que estava na minha alma, que permitiu essa conexão, senão não aconteceria. Tá? Conforme diz o Evangelho, não cai um fio do nosso cabelo, uma folha de uma árvore, que não seja permitido por Deus. Então, nada acontece por acaso. Então, quando nós formos agredidos, de qualquer forma, vamos nos apegar ao Cristo, a Jesus, ao amor, e entender que isso aconteceu porque era necessário no processo evolutivo. Primeiro lugar, senão não aconteceria. E aquela pessoa que me agrediu é uma pessoa doente em todos os aspectos. E seguir em frente. Tá? Agora, se vai perdoar a ação negativa, depende das circunstâncias também, porque se é uma coisa que tem implicações mais abrangentes com várias pessoas, você tem que ser corrigido. Né? Um funcionário, por exemplo, que faz uma coisa errada, nós temos que ser corrigido para que o outro também não cometa o mesmo erro. Então tem que analisar exatamente qual seria o caso, a pergunta, o exemplo específico da situação. Mas se estou se tratando aqui de um relacionamento conjugal, eu acho que sempre o perdão, sabe? O perdão sempre ele é válido, desde que não volte a repetir. Quando Jesus perdoa aquela mulher na praça, o que ele fala para ela? Ele não tirou a necessidade de resgate dela. Vai e não torne a pecar novamente. Quando Maria de Magdala lava os pés de Jesus naquele banquete de Simão Fariseu e na cidade de Naim, e Jesus a perdoa também, mas ela estava com as notas morais do corpo, que ela tinha uma vida de equívocos, né? E Maria de Magdala vai sair dali, tempos depois, e vai levar o evangelho no vaso de leprosos em Jerusalém, perto de Jerusalém, e desencarna como leprosa. Ou seja, o agressor, quando ele agride, ele cria uma energia negativa nele, e ele vai ter que drenar essa energia. Quando ele me agride, a energia negativa que eu tinha das minhas iniquidades passadas, ela drena. Porque eu fui agredido, então me libertei. Então vamos tentar entender, é assim que o mecanismo funciona. Não sei se foi claro, viu, Sarginho? Eu acho que sim, e até a pergunta da Rita, da Cida Rota, tem a ver o seguinte, acho que quando eu estava falando de não transformar em algo pessoal, eliminar a pessoalidade, o Emmanuel fala isso, que nós devemos condenar a enfermidade, ou combater, não condenar. Devemos combater a enfermidade, não o enfermo. Isso. O Emmanuel pede para dissociar o que aconteceu de ruim da pessoa. Ou seja, deixa a pessoa em paz, deixa ela seguir o caminho dela e trabalha internamente para lidar com a situação que aconteceu. E se é algo que você não gostou, não gostou, deixe claro, combata, né? Mas não combater o enfermo, e sim combater a enfermidade, principalmente dentro da gente. Porque o perdão, a gente sabe que ele mais para nós do que para o outro, né? Eu trabalho comigo só. É eu e Deus para trabalhar o perdão. Se eu sou o culpado ou se eu sou a vítima, eu trabalho dessa forma. O auto-perdão é muito importante, pegando um gancho aqui, porque não adianta, por exemplo, se eu errei alguma coisa, gente, isso aqui é uma escola, então eu errei. Eu vou, igual aquela mulher pecadora, não vou voltar a errar. Eu não posso mudar o passado, então eu não tenho que me martirizar pelo meu erro. Eu errei porque eu sou um espírito ainda atrasado. Agora, eu posso construir um futuro melhor. Agora, ficar com consciência pesada, se remoendo, não, isso aí é negativo. Eu acho que tem que fazer uma análise, olha, houve equívoco, errei. Igual aquele ditado popular, devo, não nego, né? Pago quando puder, né? Planejamento encarnações, né? Tem muitas encarnações ainda. É paciência. Você vai voltar e pago, olha, não tem problema nenhum. Devo, pago, né? A gente paga até os papagaios que ficam aí pendurados, tem que pagar também, que tirar isso aí. Eu vou agora combinar uma. Olha, está passando tão rápido, já é 8h21. Né? 20 horas e 21 minutos. A gente vai até as 20h30. Considerando que a Terra é um planeta de provas e expiações, a gente pode ser feliz no casamento, no relacionamento que a gente está? É possível a gente ser feliz? Olha, é importante nós compreendermos o que seja o amor. Quando eu entender o que é o amor, ou pelo menos um entendimento limitado do que é o amor, eu posso ser feliz. Porque o amor é unilateral. Você decide amar o próximo. Não precisa ter reciprocidade. Você vai amar o seu próximo, independente de ele te amar ou não. Então, no relacionamento conjugal, se eu decido amar, eu vou amar a companheira vai amar o companheiro, independente de quem ele seja. Porque o amor, ele cria uma atmosfera muito positiva. Amar incessantemente. Quando Joana de Cusa procura Jesus para se divorciar de Cusa, o intendente de Cusa, lá em Cafarnaum, porque ela, seguindo o Cristo, e o Cusa era uma pessoa desregrada, né? E aí Jesus falou assim, não, você vai ficar com ele. Porque não estarias com ele se não tivesse uma razão maior para isso. Ame-o. Trate-o como um filho doente, o necessitado, mas ame e fique com ele. Então, nós estamos com a nossa companheira, nosso companheiro, estamos juntos, tem uma razão para isso. Se tem uma razão para estarmos juntos, eu tenho que amá-la e ela tem que procurar me amar e superar as dificuldades. Tá? Então, é possível ser feliz? Sim, desde que eu entenda que felicidade é a missão cumprida, é sentimento de paz. Trabalhando nos limites das nossas possibilidades. Nós vamos errar, mas tentando acertar. Não se importa com o resultado. O resultado pertence sempre a Deus. É fazer todo o possível para ser útil, ajudar as pessoas, no limite das suas forças, da sua capacidade. E se não der certo, paciência, você foi até onde você podia ir. Não vamos ser arrogantes, orgulhosos, que ah, eu não fiz. Espera aí, eu não fiz porque eu ainda sou incompetente, eu sou limitado. Aceite as limitações. Eu vou trabalhar para superar as minhas limitações. Aquele que acha que não erra é arrogante, orgulhoso. Não é por aí. Então, amar de forma unilateral. Eu vou amar. E aí, amando a companheira, acompanhando, amando o companheiro, aceitando-o como ele é, não tentando modificá-lo, porque a modificação é de dentro para fora, não adianta. Sabe? É convivência, aceita. Está juntos, tem uma causa maior, Deus colocou juntos, respeite, se respeitem e sejam felizes cumprindo a missão que foi confiada, a primeira missão confiada, que é o relacionamento conjugal. Essa é a maior missão nossa, é o relacionamento conjugal, viver bem, com equilíbrio, com serenidade, com respeito, com amizade, com a companheira, com o companheiro. Olha, tem uma pergunta. Temos ainda mais algumas perguntas, mas uma delas eu vou deixar para um próximo programa, Alva. Eu acho que ela merece a questão da influência espiritual no relacionamento conjugal. Tá? Eu acho que esse tema que você trouxe hoje foi um tema que deu, como a gente costuma brincar, deu ibope. As pessoas até interagiram mais do que normalmente interagem nos programas. E eu acho que a gente tem que expandir um pouco mais esse tema, falar, mas falar também dessas consequências espirituais, ou seja, da influência espiritual nesse processo como um todo. É, mas tem uma pergunta que eu acho que é importante a gente também continuar, que é extremamente importante o sexo no casamento? O que que você pode falar sobre isso aí? O sexo é muito importante pelo nosso nível evolutivo e faz parte, inclusive, do reequilíbrio energético do casal. Então, ele é importante, tá? Mas ele não é a única coisa relevante no relacionamento. Se fosse assim, não teria divórcio, né? Então, eu acho que o casal jovem, com toda a sua energia, mas lembrar que, assim como as flores perfumadas, elas vão com o tempo, vão murchando, nós também murchamos com o tempo, tá? Então, assim, tem que desenvolver a amizade, o relacionamento, o respeito, companheirismo junto ao longo dos anos. Porque vão ficar. É tão bonito aquele casal de velhinho, juntinho, de mãozinha dada. Tão lindo esse amor que é desenvolvido, que cativa todos nós quando vimos as cenas como essa, né? Os dois abraçadinhos andando. Então, eu acho que isso aí tem que ser trabalhado. Então, a sexualidade, ela é importante, claro que ela é muito importante. Mas ainda estão muito apego, tem esse apego a esse lado animal, vamos respeitar o nosso nível evolutivo, tá? Mas nada como deva ser conversado antes do casamento, antes do relacionamento a dois, para que não tenham dúvidas das expectativas de cada um, tá? O diálogo é muito importante antes de casar e muito mais ainda depois, né? Mas que a sexualidade é importante, sim, mas não deve ser o único fator preponderante no relacionamento. A amizade é muito importante, tá? Muito bom, Álvaro. Infelizmente, nós estamos terminando aqui. Tá tendo bastante manifestação vinda do Facebook, vindo também do YouTube. As pessoas estão elogiando, os esclarecimentos foi de muita valia. Então, teve muitas pessoas agradecendo. Nós somos gratos, na verdade, porque vocês estão dando aí a oportunidade da gente entrar dentro das vossas casas, né? Álvaro, eu queria que você fizesse. Eu vou me despedindo aqui, né? E eu queria que você fizesse as suas considerações finais sobre o tema, sobre hoje. E no final, depois você faz uma oração para a gente. Eu já pedi para o pessoal colocar água, né? Para a gente fazer a oração final. Então, me despeço aqui e agradeço imensamente a oportunidade de estarmos juntos. O pessoal gostou da dobradinha, eu e você aí, comentando aqui que foi muito legal. Eu também gostei muito, sempre gosto muito. O Álvaro tem bastante conhecimento, eu adoro quando eu tenho a oportunidade de estar com ele também. Obrigado por sua companhia, viu, Sérgio? Muito obrigado. Bom, então, a consideração final, a gente lembra que o primeiro milagre público de Jesus foi no mês de março do ano 30, quando ele vai a Caná. Ele vai transformar a água em vinho. Mas o mais importante do que essa transformação de água em vinho foi a presença de Jesus, confirmando como é relevante o relacionamento homem-mulher, formação numa família. Então vamos trabalhar para ter uma família cristã, uma família unida, entendendo as limitações um do outro, as dificuldades que passamos. Se houve algum equívoco, alguma coisa que aconteceu no passado, releva. Deixa isso para lá. Como as águas do rio que se vão. Vamos olhar para a frente, que nós podemos construir de positivo nesse relacionamento conjugal, dando exemplo para os filhos dentro das nossas limitações, mas ter plena certeza que se o Pai Celestial nos deu a chance de ter uma família, um lar para estar formado, isso é uma experiência que vai nos ajudar muito no processo evolutivo. Vamos colocar isso como um fator muito importante. A manutenção do lar desse relacionamento. Agora vamos elevar o pensamento em prece, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nos ilumine a todos, que possamos, nesse clima de harmonia, estar com os nossos mentores, com nossos abnegados guias espirituais, que nos amparam incessantemente, esperando sempre o melhor de nós. Que dentro das nossas limitações, possamos ser sempre pessoas melhores. A cada dia que passa, temos mais paciência, mais tolerância, mais caridade com o nosso próximo e conosco mesmo. Fortalecer o auto-perdão e o perdão também ao próximo, na convivência familiar. Que Jesus nos ampare a todos e nos despeça, então, para mais um trabalho ao longo da semana. Que assim seja.